mais um do repertório novo. Edson Ribeiro, pernambucano. Pra tocar nos paredões, papai. Pensou em sofrência? Edson Ribeiro, pernambucano. Dá um forte abraço, meu parceiro Luquinhas Divulgações. Portal do RM Gravações. Oficina MB. É o Clique da Cunha, Bahia. Tamo junto. Piso 12. Restaurante de esquina. Deu meia-noite. Meia garrafa de bebida. Eu falo que vou terminar. Cê começa a chorar. Parece o fim do mundo, mas eu respiro fundo. E você dá um gole da minha bebida e pede só mais uma despedida. E na hora do adeus, você bateu naquela porta e já deitou na cama me beijando. Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando. Era só você e eu. E na hora do adeus, você bateu naquela porta e já deitou na cama me beijando. Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando. WA Divulgações, tamo junto, meu parceiro Neto Divulgações de Colégio, Romildo Júnior do Minuto da Música, tamo junto. Parceiro Jeff Divulgações, Natan CDs, tá estourado, tá estourado. Bora sim, ó. Eu falo que vou terminar, cê começa a chorar. Parece o fim do mundo, mas eu respiro fundo. Você dá um gole da minha bebida e pede só mais uma despedida. Na hora do adeus, você bateu naquela porta e já deitou na cama me beijando. Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando. Deitou na cama me beijando. Falou que eu era o amor da sua vida e me amou chorando. Era só você e eu. Eu ia te dizer adeus. Eu. E mais não deu. Meu parceiro Pedro M. Divulgação Mix, tamo junto. Luiz Carlos CD, está estourado. Cachaça do gênero. Fazendo chão de CDs. Tá divulgando Edson Ribeiro com força, viu? Bora, meu parceiro Melo. Matheus Teteu, tamo junto, galera de glória. Eita pressão! Bora de mais uma.